muito tempo que eu não sei o que amar. Oh, minha linda bela, já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Oh, minha doce, sim. Vai por aqui, vai por aqui.